escolher por um. Haja for por amor, é rendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope, dai, men, ajuka. Cheia de erure, nhande jarape. O morrendo ranguã, derape, racherape. Dai, quai, vae pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, dai, quai, vae pare pensar. Povo contra povo, do catu e mopuã, de acã. De nena seno, dai, uai, de nhande jara, awe. A coi reacê, oi no pande, awe chupê. Che, anguahe, arrima, correp, guarani, racaiuá. Dendo catu e de manhã no xererê. Bae vender é rechai, ape, rap, guarani, unguahe, perrendo ranguá. Ara ete, orena anon, entonce, eju orendiwe, entonce, eju xendiwe. Cheiro renoi, eju orendiwe, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, é de orenivê, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, é de orenivê, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, é de orenivê, aldeia unida, mostra a cara. De arranha de queira de aguatá, de arranha de queira de auá, de arranha de achucá, caraípe, xerra, raê, homem em de coporã. Dere raçar o cheiro turehe, de manhã o aí xerehe, hakuanga, che aime, o ape achuca, vae pa ore, ro representar, hakuanga, apero ime, ape awakera oreko, o sonha hanwa, kuanga porandu, sewe, vae bipanyande, jajuka hanyamano, utea ariore, ro pora rei, awa ha awa o jejukaram, umi karaikera o pukanyanderehe. Minha calça cheia e meco ape, pro defender Hanwan, o peago e de orendiwe.